sério, cara. Tô lendo. Ele é filho da puta. Eu tô lendo o Não, é verdade, ele é mesmo, ele não conheceu o pai dele. Ele conheceu. Ah, lá, ele falou tá que doido? Ele. Oxe, você tá cara que conheceu, ele, ele cresceu com o pai e com a mãe dele. Ele tinha uma família feliz. É, então por que você pergunta, filho da puta? Apesar do pai e da mãe dele estar à base então, da beira então, da pobreza, então, eles eram uma família feliz. Então por que você pergunta? Tão bonitinho o começo do Mundo Assombrado pros Demônios, né? Que ele fala. É bonitinho, ele é lindo. Ele quebrou o vidro da loja, mano, na porrada. É. Que o Carl Sagan, ele não aprova a psicanálise e ele acha que deve dar remédio pra todo mundo, tá ligado? Ah, é, verdade, Davi. Isso é verdade. Ih, Davi. Como que é? A varíola não é rezar pra ninguém não adianta. É melhor você não, dar não sei quantas não. miligramas de tal remédio. É, o que que é? Às vezes não sei quantas gramas disso aqui é mais efetivo que várias semanas de psicanálise. Uhum. Nossa. Podemos tentar a quase inútil terapia psicanalítica pela fala com o paciente esquizofrênico, ou podemos lhe dar 300 a 500 mg de clozapina. Os tratamentos científicos são centenas ou milhares de vezes mais eficazes que os alternativos. E mesmo quando os alternativos parecem funcionar, não sabemos realmente se desempenhar algum papel. Melhoras espontâneas, até de cólera e esquizofrenia, podem ocorrer sem rezas e sem psicanálise. Trecho retirado do livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, edição de 2006, da editora Companhia das Letras. Tradução de Rosaura Enchenberg. Ah, não. Sei lá, né, cara? Realmente, mas aí que tá. Aí que tá. Não, o. Ah, não sei se vocês estão acusando. Não tô gostando disso, não. Vocês estão falando mal do Carl Sagan, não tô gostando disso. Eu não aprovo isso. Não. Tá tudo bem, não. O Eric que não concordou. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver o contexto certo do que ele falou e julgar, pois... Não, calma, não. Eu sou Carl Sagan, meu profeta. Eu tenho uma ideia. Carl Sagan é o Messias. Não, eu tenho uma ideia perfeita. Tá, fala. Digamos, tem um cara que não é o Carl Sagan que falou essa asneira. Então, tem um cara que não é o Carl Sagan, lógico que não, o Carl Sagan é foda. Esse cara disse que terapia é pior do que remédio. Tá, quem foi? Então, é eu sei que nome, cara. Sabe o que eu acho? Peraí que entrou no modo do terapias, eu acho que... Eu acho que depende muito do contexto, cara. Porque realmente, cara, tem terapeuta que é bosta. Realmente. É, às vezes, dependendo do terapeuta, tem terapeuta que quer fazer gay virar hétero e tal. Digamos que entendeu? A maioria deles são bosta. Eu acho, velho, que tem remédio que funciona também. Eu acho que existe também um pouco de preconceito, porque a indústria é foda, assim, ela realmente ela visa muito lucro, aí, tipo, fica meio que toda ela é uma porcaria, mas eu acho que tem remédio que é bom. Tudo bem, um remédio pra... O remédio é bom acompanhado do... O remédio é progressivo ou é só... Você vai acompanhar, ou é só na hora, ou é só... O efeito é só na hora. Cara, na boa. Ou é algo que vai... Tem remédio que é progressivo, tem remédio que é só na hora. Tem remédios que são pra curar, tem remédios que são pra controlar. Então, eu não quero controlar com remédio, porque quando eu conseguir controlar com a psiquiatria, eu vou conseguir controlar comigo mesmo, então eu não vou ter um problema. Psiquiatria é remédio, psicologia não. Não, é a psicologia. A KPSI, mas eu não consegui. Já assistiu essa série brasileira, PSI, mano? Uma série muito boa, cara. Ah, ele quer começar, mano. Fala normal. É que eu fiquei sabendo bastante de psicologia nessa série, tá ligado? Fala igual gente. Eu acho que eu já assisti um pouquinho. É brasileira, velho. Da HBO, tá? Brasileira? Nossa. Então, quando você consegue, com você mesmo se superar, tá ligado? Enquanto que passar por isso sem remédio, eu acho difícil você voltar. Mas quando é com remédio, é fácil, só não tem remédio daí. Ah, então, viu, mas eu acho que depende muito, né? Mas, acho que depende muito. Quando a pessoa consegue se tratar sozinha, beleza, mas não, tem casos que não tem como, cara. Tem casos que vamos ouvir o terapeuta agora. É muito foda. Não, eu falo assim. Vamos ouvir o profissional. Olha, na minha opinião. Como eu falo, mano, meu remédio é exercício e ponto. Não tem essa. Não. O exercício. Olha. É exercício, olha, cara. Na minha opinião de merda. O que acontece? Você vê muita gente hoje, na verdade, merda. Por exemplo, vai em qualquer escola de classe média alta e pergunta lá quantas crianças tomam Ritalina. Ritalina, que é um suposto remédio para tratar o T, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Minha mãe reclama muito disso aí, que os pais ficam enfiando. Eu também tenho, hein? Mas eu não tomo esse remédio, mesmo sendo hiper... Então, e o que que acontece? Na verdade, se precisar. Você nem sabe. Mas eu tenho uma atenção boa, até. Na verdade, nem sabe zoando. Se o transtorno de déficit de atenção é uma doença. É, de verdade. Você viu? Deixa eu te mostrar pra vocês. O próprio cara que escreveu o artigo dela pro DSM, ele falou que era um exemplo de doença que é fictícia, sabe? Você pega um comportamento que é normal. Tipo assim, na faixa etária. Como um tique, né? Como um cacuete, né? Às vezes nem chega a ser isso. Porque qual criança que consegue prestar atenção assim em uma coisa durante duas horas? Tem déficit de atenção, você tem hiperatividade. Você vê que esse déficit de atenção é muito frequente agora, que porque a pessoa tem as imagens muito rápidas, então, né? Tem as coisas muito rápidas, então não consegue prestar atenção agora, em uma coisa só por muito tempo. Então, tipo assim, isso daí é meu lado anti-medicalização, sabe? Que não é preciso dar remédio pra essas pessoas. Você viu que agora, na França... Agora tem outro lado, que tipo assim, tem pessoas que, sei lá, você vai visitar... por exemplo, eu já fui uma vez no hospital mental aqui de Sorocaba. As pessoas lá, elas não conseguiam falar porque eles já estavam em péssimo estado, que as pessoas que vão lá geralmente não têm família, não têm onde ficar, e daí o pessoal, por exemplo, alguém liga pra lá e o pessoal vai buscar, vão para o hospital, e se o hospital falar, olha, você tá no estado que não dá pra você viver em sociedade, mandavam, na verdade, pro mental. E o que acontece? O remédio, ele controla as pessoas, sim. Ele não vai fazer com que elas tenham surtos, com que elas fiquem gritando, ou em alguns casos até de pessoas violentas, né? Mas mesmo assim, cara, as pessoas, elas não conseguem andar direito, porque muitos remédios, eles comprometem a coordenação motora. Então, tipo assim, dos dois lados é foda, cara. Putz, o que você vai fazer com ela, tá ligado? Se você tem um parente que sofre de esquizofrenia, não tem como você tratar ele sem remédio. O remédio pode fazer mal sim, cara. Pode fazer mal sim, mas... O que mais que a gente vai usar? É melhor do que nada, né? Não, ouvi que na... 24 horas de uma pessoa. Então, ouvi que na... É um trabalho meio estranho. A gente tá falando de Carl Sagan, né? Ouvi que na França, eles trataram o déficit de atenção com psicologia e nos Estados Unidos com psiquiatria. Cara, o resultado da França... Não precisa tratar essa bosta. Então, na França, o resultado foi quase 100%, velho. Quase 100% dos casos na França foi os caras conseguiram resolver dos alunos. E nos Estados Unidos, não. Porque psicólogo não trata só doente. É verdade. Tipo, psicólogo trata com pessoas tristes também. Que tristeza não é doença, porra. Síndrome. Não, e existe um negócio, cara, que debatível, eu acho que é uma merda, velho. Viu, sabe, Davi? Que eu acho engraçado? Viu? Sabe, uma coisa assim, as pessoas acham que todo mundo tem que ser feliz. Não, porque se você não é feliz, você é doente. Mano, a coisa mais normal do mundo é você ser triste. Eu acho que a pessoa que só é feliz, que eu acho que ela deveria tomar remédio. O Eric, não é possível que eu consiga ser feliz. Porra, mano, tem mas tempo. Mas esse otário que acha que eu tô guisado, eu tô feliz. Ah, mano. Não, mas é verdade, cara, esse negócio lero, lero, lero, tem que... A pessoa tem que ser feliz pra sempre, cara. Você tem que ser feliz. Tem que ser feliz uma porra. Cara, boa, acho que as pessoas têm que ser tristes também. Você quer e não fode. É, mas é, exatamente. Mano, os caras estão monitorando agora nosso humor, né, com remédio, por exemplo. Tipo assim, você tá triste e feliz? É estados, né, estados da mente. Tá, seus hormônios estão lá. Você pode ser feliz sendo triste. Olha só, que coisa. É mais engraçado aquelas minas do... Ó, seus hormônios estão lá, Você pode ter uma vida feliz sendo triste. Você pode ouvir Coldplay, cara. Não, não é feliz, pode ser normal. Não é que é feliz, é uma vida normal. Você pode isso que eu falo. Tipo, você não pode mudar de humor. Você não pode ser nada, na verdade. Você tudo pode ouvir Você vai ser rotulado com alguma... Você pode ouvir o Whitney Houston feliz, tá ligado? Você pode ouvir Blur. E aí você é gay, cara. Aí já entra em outro debate. Não. Você tá com pode ser curado pelo Malafaia. Você tá com os hormônios, balanceados. Tipo, a vez que tá... Ficam lá, às vezes desequilibrados. O que você faz com o remédio? Só quer manter o cara feliz. Então você vai dando estimulantes certos, só pra deixar ele com... Não, eu acho assim, cara, na uma boa, pessoa, na igual boa, eu falei, brincando, mas... Cara, se não estivesse... Ó, o cara quer ser contra maconheiro ainda, falar mal de maconheiro. Mas na boa, ó, se não tivesse efeitos negativos que tem... Cara, eu aceitaria de boa, velho, ser dopado, tá ligado? Pra eu ficar feliz, na boa. É. Você não, eu não, cara. Assim. Não, por que não? Eu não, porque... Que sei é lá, mano, boa. pra você ficar nessa felicidade plena, você tá que tá meio fora de si, tá ligado? Meu, na boa, cara, você se tem eu tiver feliz, de si. eu não vou dar a mínima pra não, nada. Não, Zé, você tá, velho, Zé, você tem muito bom humor, cara, é isso, velho. Tá aí, velho. Ó, você sabe, humor, é igual eu falei zoando, tá vindo ali. Pra se viver feliz ou viver triste. Eu acho que se você vive triste ou vive feliz, realmente você tem alguma coisa errada. Tipo assim, se você tá o tempo todo triste ou o tempo todo feliz, você vai arrumar. Você realmente, tipo, eu não consigo ficar feliz nunca. Tipo, eu só vivo triste, minha vida é uma bosta, eu vou me matar. Eu acho que aí sim. Então, isso se chama, acho que alguma coisa... Isso, exatamente. Acho que você... Mas, gente, eu acho que todo mundo quer feliz, assim. Tipo, todo mundo quer ser feliz, cara. Você pode ser feliz sendo triste. Tá ligado? Não, mas... Você pode levar uma não, vida. Não, mas o que a gente fala é o feliz da propaganda. Fala merda. É o feliz da propaganda. Não, mas é que tal. Ó, por exemplo, você. Porra, mano, sei lá, velho. Eu não consigo imaginar o que o... Por exemplo, o Zé falou, eu quero ficar dopado pra ficar feliz o tempo todo. Eu não consigo imaginar isso. Na boa, já assistiu Matrix? Ah, não consigo. Eu não consigo nem imaginar. Mas, Eric, não é você que tem que imaginar a pessoa que tá sendo... Aí que tá, velho, porque o feliz, às vezes, pode ser subjetivo. Eu nem consigo imaginar como é que é. Mano, prazer não é felicidade. Você não tem que confundir conforto. Não, tô falando feliz. Direto, a gente fala de Matrix aqui, não é? Vocês estão ligados que tem aquela cena do cara que trai no... Primeiro filme tem aquela cena do cara que trai eles e ele tá falando, o que você quer? Ah, eu quero renascer na Matrix e eu quero, sei lá, ter dinheiro, ter mulheres e tal. Meu, o cara ele pode saber que ele tá num programa de computador, ele pode saber que são pessoas que estão enganando ele, mas cara, ele vai tá curtindo a vida doidado. Ele gosta da sensação de estar na merda, né? Quer. Tipo assim, sensação de prazer. Não é sensação de estar na merda, cara. Tipo assim, putz. Ah, que tá. Não, é tipo assim, ele sabe, mas mesmo. Ele é feliz, né? Eu faria o mesmo, mano. Eu só entraria na Matrix, mano, pra poder voar, na moral. Tá bom, Eric, beleza. Daí você estaria estragando a Matrix. Eric, você não ia conseguir acordar. Mas eu quero ter sucesso. Eu não ia entrar pra curtir a doidada. Vocês estão de zoeira, né, mano? Ex. Não, sabe o que eu acho, cara? Olha, eu já tomei uns remédios de... Pra não sei se é ansiedade, diz o psiquiatra que é pra ansiedade. Pra comunismo. No começo, cara... No começo, não adiantou porra nenhuma. No começo, melhorou, cara. Foi bom. Tipo assim, só que aí aconteceu uma coisa interessante. Eu comecei a virar meio boboca, sabe? Tipo assim, eu não tinha como discutir com ninguém. Cara, vai se foder, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Você não devia ter falado isso, mano. Tipo assim, cara, você não consegue mais brigar com ninguém, cara. Você vira uma pessoa super... Ai, Deus e amor, paz e amor, oi, tudo bom. Eu sou assim, mas não por causa de estar meu... Ah, é que eu sou pacifista, eu sou pacifista, não. Não, eu não sou pacifista, caralho, eu gosto de brigar. Lógico, você é comunista, comunista gosta de matar as pessoas. Não, sem doeira, cara, não é brigar, tipo, no sentido... Isso é diferente. Pacifista. E... quem disse que o pacifista não faz isso? Protesto. Mas você que tá falando, Eric. Você enche o saco. Não. Você é pacifista, porra, mas você enche o saco. Eu quero matar você. Você não é pacifista. Ah, segue. Mano, eu não brigo, cara. Eu não brigo. Você é discordista. Você é tretista. Tretista? Mano, poucos aqui já. Ah, mano, eu acho que ninguém viu. Vou começar a fazer ele ficar com raiva e ficar momento, um momento de fúria frustrante, assim, é. Não, eu não brigo, cara. Não saio, eu não, eu, pra mim, sair no soco com alguém é difícil. Eu sou pacifista, velho. Eu tento evitar ao máximo a briga, eu não vejo sentido. Isso é ser pacifista, né? A questão da briga, você pode brigar com alguém. Eu sou pacifista mesmo. Eu não consigo brigar com alguém. Eu falo assim. A questão da droga não é verdade. Mano, minha mesa tá bamba, tu vai na rela no fio e puxa, velho. Então, depois dessa, eu perdi o pique e vou cair fora. 3 horas, mano, na moral. Olha lá, velho. Falei. É uma criança mesmo. Vai procurar Pô, juro pra vocês que se eu fico sem falar sei lá. Se eu fico sem falar assim, por exemplo, na escola, eu lembro que na escola eu não parava de falar, né? Sempre foi assim. Então os professores mandavam parar de falar. Mas eu só ficava quieto quando eu tava preguiçoso, quando eu tava bolado, quando eu tava preguiçoso, tá ligado? Eu não gosto de ficar pensativo, que eu aí fico meio tristão. Então eu ficava na sala, quando eu ficava sem falar um tanto, eu começava a ficar tristão. Ou quando eu ficava tristão, eu ficava sem falar. Aí, Eric, nós descobrimos porque você fala pra caralho, é uma fuga. É uma fuga da tristeza. Eu sempre quis explicar isso. Pode crer, cara. Olha só, Eric, agora eu não te odeio mais tanto assim. Não, mentira. Não, mentira, continua te odiando. O Zé tá falando o quê, Zé? Conhecer o Zé que o Zé se descobre. O Everton se desconectou, ele tá dando risada.